contente com o que tem. Eu estou me contentando com o que tem. Não estou me acomodando ao que tem. Porque eu não estou dizendo também que Deus vai me manter numa Zafira 2003 para o resto da vida, irmão. Deus não vai dar mais nada, não. Deus vai dar o que precisa na hora certa. Eu é que vou dizer à minha alma, aquieta e desfruta o que você já tem. É, mas pastor, porque você não sabe o que eu estou enfrentando na minha casa, na minha empresa, no meu trabalho. Irmão, eu posso te garantir que sem te conhecer, eu consigo anotar no mínimo 20 itens que você já tem para agradecer ao Senhor. Que são itens que todos nós vamos ter. O ar que estamos respirando agora. As pernas que nós tivemos para vir a esse lugar aqui hoje. Os ouvidos que nós estamos tendo para ouvir a voz do Senhor. A voz que nós estamos tendo para cantar louvores. Ah, meu irmão, e por aí a gente vai a noite inteira. E o Senhor quer que a gente aprenda isso, a contar os dias. Eu saí semana passada para comemorar com a Dani 15 anos de casados. E nós começamos a rever e a citar algumas coisas dessa caminhada. Que coisa abençoada, irmão, a gente separar um tempo para contar os dias. Isso já aconteceu. Lembra aquilo? Lembra quando foi assim? Lembra quando foi aquele problema? Lembra como resolveu? Como Deus operou? Olha, lembra. E quando nós fazemos isso, nossa alma vai se renovando. Sabe por quê, irmão? Nossa alma clama pelo Senhor. E quando nós começamos a ver o quanto Deus já fez, nós nos levantamos. Se Ele já fez isso, Ele vai fazer tudo mais que precisa. Descansa, alma. E nós nos renovamos. Avaliar coisas boas que já aconteceram sem o estresse da busca por mais. Eu ia desenhar, e ainda vou desenhar e vou pôr no site, irmão, a ilustração que Deus me deu. Quanto mais nós corremos na horizontal para frente, mais a gente vai descobrir que tem coisas a serem feitas. Mas se nós pararmos nesse ponto que nós estamos e olharmos para os lados, nós vamos descobrir que tem muita coisa a ser feita sem dar um passo adiante. Mesmo que eu não continue nesse ritmo desenfreado de vamos correr, vamos alcançar, vamos adiante, vamos seguir, vamos, que o mundo vai gerando em nós, vamos para frente, vamos conseguir mais, vamos conquistar mais, vamos romper. Se eu não der nenhum passo desses, mas olhar para o lado, eu vou descobrir um monte de outras coisinhas que eu posso realizar sem ter o desespero de ir adiante. Mas estou estagnado, estou parado. Não está nada, irmão. A frase do crente. Estou sentado no banco. É, mas é no banco que senta mesmo, irmão. Ah, mas eu não gosto de ficar no banco da igreja, não. Eu não gosto. Crente que fica sentado no banco, não. Irmão, a gente entende perfeitamente o que muitos irmãos estão dizendo. Não se sinta criticado, não. Mas a gente entende perfeitamente como que nossa alma é ansiosa e muitas vezes nós estamos dizendo isso naquela agonia de eu quero fazer alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa. Antes de romper adiante, eu preciso olhar para os lados. Porque às vezes a minha vida, o meu tempo, os recursos, o momento que eu estou vivendo não me permite ir adiante e eu fico achando que eu estou, meu Deus, eu estou parado. Não! Tem muita coisa ao nosso redor que pode ser feita sem que a gente arrede o pé de onde estamos. E aí Deus falou mais comigo. Sim, se você continuar viajando, estudando e arquivando tudo que você tem por mais 20 anos, quando você chegar aos 60, você vai estar cansado e não vai querer pôr a mão em nada disso que você está reunindo. Então, não se importe tanto se você não está indo, não está viajando, não está fazendo, não está tendo tempo para isso. Pega o que você já tem. Deus falando comigo, irmão. Pega o que você já tem de estudos, de conhecimento, de experiências. Seja dos discos, das músicas, dos estudos, de tudo. E aprofunda-se neles. Porque senão você corre o risco de passar mais 10 anos indo adiante, rompendo adiante. Trilhou um caminho enorme, mas tudo que você deixou, deixou pela metade. Tinha muita coisa a ser feita dos lados e você preferiu ir adiante. A nossa alma, ela anseia, ela é ansiosa por romper adiante, mas tem muitos momentos que eu tenho que parar para contar os dias, para olhar para trás. Tem muitos momentos que eu tenho que parar para gastar tempo com as coisas que estão ao lado. E muitos momentos que eu tenho que parar para me aprofundar no que Deus já deu. Parar para meditar, parar para degustar, como Naum gosta de dizer, degustar com propriedade aquilo que a gente já recebeu do Senhor. Eu estava num restaurante com a Dani e no cardápio do restaurante tem um texto assim: nosso sistema de serviço é slow food. Portanto, o prato que você pedir será preparado desde o primeiro instante pelo nosso cozinheiro. Converse, compartilhe, ria, desfrute sem pressa. É o contrário do fast food, que você chega, tum, tum, vai pronto, vai embora, já troca. Você senta para conversar, desfrutar. Slow food. E aí entrou uma família, conversando alto, rindo e tal, sentaram e pediram as bebidas e ficaram a meia hora papeando, conversando, bebendo, e pediram a carta, pediram o cardápio lá, e o garçom veio, e eles olharam, e comentaram com o outro, o que é isso? E o restaurante inteiro ouvindo, porque nós estávamos muito animados e tal, e aí veio o garçom, e garçom, explica isso aqui para nós, explica isso aqui, e o garçom explicou o cardápio inteiro, e aí quando deu um momento, mas essa porção aqui, dá para quantos? Não, essa é para um só. Por fim, nós só percebemos tudo isso quando eles se levantaram e falaram assim: não, então nós estamos com muita fome, nós vamos para outro restaurante. E aí eles foram para outro restaurante, porque as porções daquele restaurante eram porções pequenas. E eles estavam com muita fome. Aí veio o dono do restaurante, um tempo depois, e deu falta daquela família, e perguntou ao garçom: cadê aquele pessoal que estava lá no canto? Não, eles foram embora e tal. Oh, que pena, que pena. E, na verdade, nós fomos entendendo tudo aqui dali, porque ele estava dizendo assim: não vale a pena sair aceleradamente para comer muito. Vale a pena lentamente degustar, saborear. E o Senhor quer isso de mim e de você. Nossa alma quer sair desesperado. Um rodízio quando desce tudo, pizza, 15, 20, 30. Irmão, toda vez que você for num rodízio que serve igual um acelerador, toda vez que você for num rodízio de pizza que serve montanhas de pizza, você vai comer mal, sem sabor, vai engordar não tendo desfrutado. Porque você engordar comendo uma coisa deliciosa, um néctar delicioso do céu, aí tudo bem. Mas você engordar comendo casca de pizza, comendo resto, comendo doce esquisito, empatufado de cera, ah, meu irmão. Nossa alma está cansada de sair correndo para abraçar o mundo inteiro, para comer tudo que tem. Deus quer que a gente pare, aquieta minha alma e vai degustar o pequeno sabor, se aprofundar nas pequenas coisas. Eu e você precisamos de renovação da nossa alma. Meditar, desfrutar de bênçãos e alegrias já experimentadas e não apenas buscar mais. Valorizar pequenos detalhes, pequenas vitórias, vendo conquistas sempre como grandes vitórias. Qualquer conquista, uma grande vitória. Irmão, eu lembro quando eu era adolescente que eu ouvi isso, e está aqui o Francisco e quantos outros irmãos aqui envolvidos com empresas. O empresário próspero mesmo, ele não tem um horário rígido, ele não tem que bater ponto, ele não tem que ter uma agenda estressada, ele tem que ter tempo para ir aonde precisar ir, se reunir com quem precisar se reunir, e tempo para pensar, tempo para viajar, tempo para planejar, tempo para consultar, tempo para visitar, tem que ter tempo para fazer o que for preciso e que aparece na caminhada. Não, eu não posso porque eu tenho que bater o ponto. Não, eu não posso porque eu que tenho que abrir a porta. Não, eu não posso porque eu que tenho que ligar o computador. Ah, ele não vai empreender nenhum grande negócio. Da mesma forma, eu e você. Nossa alma clama por vai, faz mais, corre, corre, ajunta isso, tenta aquilo. Mas verdadeiramente vamos nos tornar bons e prósperos empresários da nossa alma quando a gente tiver tempo descansado. Uns anos atrás Deus falou isso comigo. Eu falei assim, não tem jeito, eu preciso pôr uma secretária. O ministério precisa ter uma secretária que vai programar tudo, arrumar as agendas, já coordenar os voos, tem que. Porque não tem jeito, não dá. E Deus falou comigo, você está errado. Enquanto você estiver correndo, viajando, trabalhando, a ponto de precisar dessa estrutura toda, você está fora do meu projeto. Eu nunca planejei isso para você. O que eu tenho para você, você dá conta, você organiza com tranquilidade, você faz você mesmo. Qualquer coisa que exige uma pressa desenfreada e um monte de gente, uma estrutura grande para sustentar um relacionamento, está fora do meu plano. E aí eu fui descobrindo, é isso mesmo, Senhor, eu posso diminuindo, eu não quero comer esses churrascos, esse rodízio lá do, não vou nem citar o nome, da porque fui num churrasco lá na Pampulha uma última vez, alguns anos atrás, nós morávamos lá ainda, e o garçom vinha e espirrava na roupa, e caía, e queria mais, ó, e o prato, daqui a pouco, falou assim, meu Deus do céu, eu estou aqui comendo, porque está jogando aqui na minha mesa? Aí eu via que não tinha sabor nenhum. Eu prefiro ir num lugar, um prato pequeno, mas ter sabor. E Deus tem nos ensinado isso. Nossa alma quer correr nas rodízios de pizza. E vamos mais rápido, muito, muito, muito, muito. Quantos pedaços? 25? Não, já fui em 50. Na próxima vez eu vou em 60 pedaços. E Deus quer que eu e você descansemos. Eu quero degustar. Um pequeno pedaço. Eu quero voltar lá e revisar aquela pequena vitória que Deus me deu. Como foi maravilhoso aquilo. Como foi precioso aquilo. Oh, Senhor. E todas as vezes que fazemos isso, nossa alma será renovada.